Leituras Vadias, uma emissão da Livraria Bar Gato Vadio. IPA, duas da matina em Belém, contigo ninguém vem, menina do céu. Estou só a parar na rap sol, estou a reparar no rap só. Faço duas voltas, duas rodas, sou um pro, depois estou em baguinho. Quatro da matina, Jerrican, quarta menina com a irmã, parte da rotina em colar, parte da resina gradual. Estou só a parar na rap sol, estou só a pitar um Happy Meal. Trouxe o meu Civic 92 era de Abril, e sem o Civil, e sem o Civil. Trouxe o meu Civic 92 era de Abril, ya. Ipipiau, ipiau, ipié. Trouxe uma Seat de Bombé. Ipipiau, ipiau, ipié. Santa Rita lá está. Ipipiau, ipiau, ipié. Duas da matina em Belém. Ipipiau, ipié. Ipipiau, ipié. Santa Rita Lifestyle, sente esta merda tipo bra. Nas sapatas, 2.1 bar. Engato uma primeira e meto o carro a poliçar. 24/7, eu estou no Mac, no Rafael, a comer um pastel com Zé Miguel. Na VCI, dou tango ao GTI e saio em Santa Rita sempre a cagar para ti. Ipipiau, ipiau, ipié. Trouxe uma Seat de Bombé. Ipipiau, ipiau, ipié. Santa Rita Lifestyle. Ipiau, ipiau, ipié. Duas da matina em Belém. Ipiau, ipié. Ipiau, ipié. Ipiau, ipié. Ipiau, ipiau, ipié. Sou uma cera de bombé. Ipiau, ipiau, ipié. Ipiau, ipiau, ipié. Duas da matina em Belém. Ipiau, we'll be right back. Livraria Bar Gato Vadio, Rua da Maternidade, 124, Porto, de Sara Moreira. Há que passar a mão no pelo do patriarcado, dar o ombro às virgens ofendidas da velhaguarda, afagar o ego de quem sofre de maus fígados, massajar os pés dos rezingueiros com carinho, para que possam deitar cá para fora o azedume que lhes corre na alma, alimentado a utopias falhadas e impotência coletiva. Numa sala de uma coletividade deserta, encontram-se dois velhos zarretas e um aprendiz de tirano para uma reunião secreta. Fazem parte de uma elite de alcoviteiros revolucionários, com o hábito de fechar janelas porque cheira a mofo. E entre maledicências sussurradas e bocas de ódio destiladas, a ordem de trabalhos apontada é fazer a folha, mais nada. Ponto 1, dividir para reinar. Ponto 2, táticas de boicote com baba de fel. Ponto 3, autoritarismo anti-autoritário, manobras de disfarce. Ponto 4, outros assuntos do ego. Da ata consta um balanço do que se gastou em ração para o séquito de cães raivosos responsável pela adulação. E num live de lucidez, uma nota de pesar. Não temos nós mais que fazer senão ao jogo da sabotagem jogar. Findas as hostilidades, naquela bafiante capela, regressam às inimizades que o peito empedernido interpela. São só velhos do restelo a quem a vida amputou, festinhas no lombo e no pelo, e o espírito azedou. Mas há que honrar o legado feito de tricas e castração, porque no peito do patriarcado também bate um coração. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. A noite que ele não veio foi de tristeza pra mim. Saveiro voltou sozinho, triste noite foi pra mim. Morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Saveiro partiu de noite, foi madrugada, não voltou. Sereia do mar levou. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Nas ondas verdes do mar, meu bem, ele se foi afogar. Fez sua cama de novo no colo de Iemanjá. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Yeah. doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar.

respirar. Sufoco nos anúncios que se sucedem em blocos e assuntos de micro-ondas. Desfoco-me do que merece focos. Cultura supermercado traz E. coli nas intenções. Cérebro vira vegetal enquanto ouço os sabichões. Impingem-nos medo e corremos atrás de vacinações. Mas gripe das aves contamina mais via televisões. They make me sick com tanto lixo que se ouve e se vê. É preciso pôr um ponto no I da TV, porque a rádio televisão de uma família portuguesa é para nos prender à sala enquanto eles pilham a nossa mesa. Querem frente à TV 7 dias, mas a TV não me guia neste regresso ao fascismo depois de tanta nostalgia. Alguém a mais neste top, subornaram a lista. É a morte do artista, sem renascença à vista. Tira chaves à Diana para não entrar mais em cena. E por mais diversidade eu tiro os três à antena, porque a Áurea e Olinda já estão bué da rodadas. E a mesma horta que deu melão agora dá morangada. Se Portugal tem, onde é que está o talento? Porque eu só vejo é manuais, a bleia pelo continente. É só laços de sangue, esta merda é só cunhas. De resto fecham-te a porta na cara tipo testemunhas. Jeová, janeiro a janeiro gritam venha cá. Fazem-me engolir um sapo e despedem-se com um até já. Famosos em alta definição a darem grande blá blá blá. Não tem fibra para isto, tenho a vida presa por um cabo. Comando é meu, ou será Deus ao fim ao cabo? Não sei onde é que estão mais perdidos, em Portugal ou na tribo. As tribos têm bué valores, aqui o único valor é o PIB. O mundo já foi luz, mas luz ao mundo é Hollywood. Com pipocas e Coca-Cola para manter um povo mudo. E a vossa seleção não traz ouro e escravos assados. Falar em louras, Fátima, não fazes milagres. Pondo os contras, frente a frente com os prós. Duas faces do mesmo euro, o povo continua sem voz. Transformado em fala barato, tipo que o cérebro tem mostro. Para sairmos desta crise temos que sofrer mais um corte. Dizem que não há outra escolha, está tudo escolhido pelo Marcelo. Ou será pela Sonai, Jerónimo Matiz ou Grupo Melo? Eles são monstros, mas têm desfocados no José Castelo. Aberração é um governo que nos vai deixar a comer farelo. E a Teresa Guilherme faz-me levar à garganta dois dedos, porque o parlamento é a verdadeira casa dos segredos. E a justiça é o jogo, e a corrupção bate o recorde. A bola está nas mãos deles, mas arrastam até que ninguém se recorde. Ela paga-se como qualquer atividade comercial. Palavras para me pôr rap, já não sobem o astral. É preciso uma revolução, mas nunca mais é sábado. 12 de março acabou por ser mais um passeio de sábado. TV uma sejar diário do flagelo económico. Dizem que não há crise, mano, isso não é cómico. FMI quer que o Estado concorra no peso pesado. Até a anorexia da democracia, uma obesa lei de mercado. Portas e passos coelho, quem quer ser milionário? Um concurso do FMI para ser o melhor funcionário. Que sacrifico o meu hoje por um incerto amanhã. FMI quando vem é para foder, pergunta ao Strauss-Kahn. Plim! O fim está perto, perderam um país por não saber qual o preço certo desta crise. E cheira mal e nem flores da Madeira trazem brise. Bom dia Portugal, é mais um dia sem horizonte. Mas a televisão oferece dinheiro para ouvir a merda do teleponto. Com tanto açúcar nos morangos há uma geração de diabetes. Pseudo da rebeldia é a adrenalina dos bets. Capitalismo tem direito de antena no jornal das 8. Não tenho motivos para rir e já são 5 para meia-noite. Enquanto vejo crime scene investigation em Las Vegas. Crime scene no Palácio de Belém mostra que a justiça é cega. Dinheiro desaparece do país como por magia. Hemorragia de um povo com lobotomia. O futuro tá grey se não mudar a anatomia. E o que é suposto que eu diga a minha Maria? Se durante anos trabalhei, agora há meses que não tiro um dia. Ela é que mete o dinheiro em casa, a mulher ativa. Não me sinto Max Man com a conta cativa. E ainda vem mais 2% no IVA. E o puto já pediu a mochila do Justin Bieber. O puto já pediu a mochila do Justin Bieber. Financial tá má, nesses times acabou o luxo. As caras estão em baixo porque a conta não tem fluxo. Transformaram Portugal num mercado levante. Ninguém põe o tubo, mas é preciso ir avante. 25 de Abril, 1 de Maio, só dou na RTP memória. É a mediocridade a passar a nossa liberdade à história. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, drop your cash, shake it, shake, shake it, shake it, shake, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, drop your cash, no, got the BB sending dinheiro, got the BB sending dinheiro, yes, got the BB sending dinheiro, got the BB sending dinheiro. Bem-vindos à nova era em que o lema é o fim de semana. Todos querem relaxar e ter alguma grana. Arrebentas com a guita como se fosse apocalipse. E chegas à discoteca, queres estar na zona VIP. Tipos vêm leggings e decotes com bons cheios. Ficam à sua volta, palavras já são tiro.